de marra, sei da sua tara, sua cara mostra entusiasmo. E se descobre que eu sou do corre, se pá você tem um orgasmo. Sou contra a pedofilia, não curto novinha, não pego nem feta. Não adianta ficar implorando, quem sabe algum dia te chamam pra treta. Mas se for maior de idade, tá na validade, já vai pra bate. Sou guerreiro nato de espada, empunho vem cá, tô pronto pro combate. Eu não tive um ilusionista, eu não falo não que é santa. Calma sua pago, lagosta, vai mal, sabe lá que vai ser a janta. Saudade do meu gosto escorrendo no teu rosto. Shhh, engole o choro. E não adianta ligar me pedindo socorro. Que de romance eu corro e de amor eu não morro. Tua coleira não cabe aqui nesse cachorro. Tá com saudade do meu gosto escorrendo no teu rosto. Shhh, engole o choro. E não adianta ligar me pedindo socorro. Que de romance eu corro e de amor eu não morro. Sua coleira não cabe aqui nesse cachorro. E agora? Deixa de marra, aceita sua tara, sua cara mostra entusiasmo. E se descobre que eu sou do corre, se pra você tem um. Sou contra a pedofilia, não curto novinha, não pego nem feta. Não adianta ficar implorando, quem sabe algum dia te chamo pra treta. Mas se for maior de idade, tá na validade, já vai pro abate. Sou guerreiro nato de espada, empunho vem cá, dobro tubo, combate. Lude no ilusionista, eu não falo, não quer santa. Moço, eu pago lagosta, mas mal sabe ela que vai ser a janta. Com saudade do meu gosto escorrendo no teu rosto. Shhh, engole o choro. E não adianta liga me pedindo socorro. Porque de romance eu corro e de amor eu não morro. Sua coleira não cabe aqui nesse cachorro. Com saudade do meu gosto escorrendo no teu rosto. Shhh, engole o choro. E não adianta liga me pedindo socorro. Porque de romance eu corro e de amor eu não morro. Sua coleira não cabe aqui nesse cachorro.